fazendo amor. Perdeu seu time, time que me encontra vai na balada prime. Na área VIP com as top derramando, whisky vai encaixando. Perdeu seu time, time que me encontra vai na balada prime. Sou terceiro ninguém pra trabalhar e você de blá blá blá. Perdeu seu tempo, já vão desligar. É Cristiano que eu tô.